Flight final ILS, torre 118-6. 118, vou. Estabilizou no localizador, 6720. Nave 6720, complete final ILS, chame a torre 118-6612. 118, 6720. Puxa, táxi. Ele puxa, vai chamar o táxi, tá saindo no rodinho. 601, boa tarde, chegada bom, FIDE se mantém a 4.000 pés, 1014 ajuste. 4.000 pés, 1014, chegada bom, vamos rodando. 12 nós, 12 nós, repouso autorizado, pistão no zero. Repouso no zero, 390. Atec 20, estabilizado no ILS, 3 milhas só dura. 7720, número 2 na aproximação, reporte externo com grande pouso checado, ajuste no 0 no 4. Juliette, estamos Zulu para o localizador, curve à esquerda, na proa 140, informe estabilizado. Proa da 140, reportarei estabilizado. Zulu. 432 da manhã, antes da direita. Azul, aguarde o tanque que está puxando aí na, da cinta, dá condições, assim que o tanque der condições, está autorizado para ingresso para 01. Vai aguardar o tanque liberar aqui, para ingresso para 04-306. Flip 545, copia? Afirmativo, 545. Ilhéus no 140, decola da 10 direita, da Elê da Ilhéus, 119.8, 5411. Ao 5415, decola da 10, Ilhéus 140, da E, é transição Leda, 5411, transponda, é o 5415. No PAC 3, chame pronto, puxa acionamento. Solo Gol 1925 na 03 para pushback acionamento. Sente o 925, aguarde, puxa acionamento, aguarde. Aguardando, Gol 1925. Para o táxi Gol 1755, DOB 135, 3 horas e 20, alternando Campinas. 1755, prossiga via Pátio Índia, ponto espera 186, 1014. Via Pátio Índia, ponto espera 186, com 1014 no altímetro Gol 1755. Salvador, boa tarde, Gol 1612. 2, boa tarde, chegada Mari, desse mantenha o 050, vigilância radar. Chegada Mari, 050, boa no 62. Flip 5219, voe direto Conquista. Direto Conquista, 5219. Localizador, tá onde eu vou? 0, livrou 10. 3190, reporte antes da Juliette. Chamante da Juliette, 3190. 20, livre pouso, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso no 10, Webjet 6720. Alô, Tan 3145, pronto para o táxi 150 PLB, 4 horas de autonomia, alternou Guarulhos. Pouso é 10 ou 17? 10, Reporte externo, aguardando liberação de pista, Juliano Tango Zulu, ajuste 1014. Só confirmar pro gol, 1755, táxi via Pátio e Índia. É, via Pátio e Índia pro gol 1755, confirma? Afirmativo. Trecho ali da Alfa entre a Índia e a Julieta em Tóquio. Acende, 1755. 5, agora só mais um instante, já vou liberar seu posto, ok? Ótimo, 3190, observe o tráfego da companhia que vai iniciar ataque. Assim que o tráfego liberar a entrada da Juliette, está autorizado o seu ingresso para o portão 2. O tráfego da companhia vai para o portão 2, 3190. Salvador, boa tarde, gol 755. Banco perto da pista no zero, pronto. 755, ali mantém, 1-0. Ali mantém, 755. Web 6720, solo 19, direita 1219, solo, boa tarde. Direita 219, obrigado. Autorização Brasília. 3567, aguarde cópia. No 925, observe que tem dois tráfegos da TAM aí, dois Airbus. Um vai para o ponto espera e o outro vai estacionar na posição 2. Após o segundo tráfego, está livre o seu posto. Ok, após o segundo tá livre o posto de estacionamento, o 995. Livrou na sua escuta, 672A. E prossiga até antes da Juliette. Antes da Juliette, o 672A. Aguardando autorização de pouso. Só aí, Salvador, bom dia. Boa tarde, TAM 3145, ponto espera, pronto. Boa tarde, TAM 3145, mantenha a posição. Mantenha a posição, TAM 3145. 351, alterna 13325. Mano 251, no 3325, 5219. Direto TAM Zulu, vento 120 graus com 10 nós, vem livre pouso, pistão 10. Zulu. Decola os 2-1, chame controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 198, boa tarde. Controle, boa tarde, é o voo 755, decolou na saída da El. 755, boa tarde, sube a mantenha 360, saída da El, vigilância. 360, vigilância, voo 755. Portão 8, ingresso Juliette, totalizado. Ingresso Juliette pro 08, 672A. Zona 45, ali mantém 10. Ali mantém 10, tá? 3, 1, 4. Tango Zulu, Solas 2-2, direita 12-9, solo, boa tarde. Autorizado 340 Brasília, via Zulu 17, decola 10 direita, Golio Fito, 119.8, 5421. Autorizado 340 Brasília, decola 10 curva direita, saída Golio Fito, 19.8, é o controle 5421, transfunda até 3567. Champlão 3567. Fala Salvador, gol 1925 para o táxi com 188 a bordo, 3 horas e 39 minutos, alternando confins. Confins 339, 188, no ponto de espera 18.6, 1014, tem um bom voo. Ô tio, livre táxi, ponto de espera da 10, lá de 23, gol 1925, bom trabalho. 18.6, confirmado. Ô tio, 18.6. Salvador, gol 1856, autorização para Recife. É, está pronto para conta. Em frente, Tango Zulu, usa Alfa e ingressar aqui no Pátio Preto. Guru 56, cópia. Possiga. Recife 390, pelo ISC 58, decolagem no zero esquerda, por Caracaju. 1198-5420-2856. 2856, autorizado em 390 para Recife, superior UISC 58. Decola da pista 10, da PU Caracaju, controle de saída 198 e o transponder 5420. 5420, correto, M pronto, Guru 85. Gente. 145, decola 25, controle 119, decimal 8, então bom, boa tarde. 119, decimal 8, 36, 145, boa tarde. Torre Salvador, gol 19, 25, quanto espera? Meia. 18.6, gol 1-0. 19.0, gol 19, 25. Possibilidade, curva direita, vai direto da El. 3145, sube e mantenha 380, autorizado direto da EL. 380, direto da EL, TAN 3145. Torre Salvador, gol 601, no final da 10, baixado e checado, boa tarde. 1925, alinhaste livre decolagem, da 10, vento 1, 20 graus, 10 nós. Quando alinhada ali decolagem, dá 10 com 1925. Tarde, Guano 601, continua a aproximação, agora na pista livre, ajuste no 0 no 4, conforme o Boeing da companhia iniciando rolagem no 0. No 0 no 4, quente do tráfego. Zero 1, autorizado pouso no 0, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, gol 601. Gol 925, decola de 27, controle 119, decimal 8, então bom, boa tarde. 19, obrigado, boa tarde, 925. Controle Salvador, boa tarde, gol 1925. 925, boa tarde, submantenha 360, saída agora, vigilância radar. 360, saída agora, vigilância, gol 1925. Complete final LS, torre 118.6. 18.6, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, o gol 1601. 601, prossiga Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 601. Que o Recife na frequência 1251, alterne 13325. Patente 1251, alterne 13325, 755 da Boa, obrigado. Sete, prossiga. Portão 7. Tá livre, no 7 é o ITAC. Guardião 01. 7, o Guardião 01, no reporte na 17, pronto para decolagem. Para o táxi, o trip 5415 com 42 a bordo, 4,40 de autonomia alterna, Porto Seguro. Trip está livre em frente, Fátio 1, Índia, ponto de espera 18.614. Número 0774. Bom, 0077. Galeão 360, APNUISC 50, BDEV, APNOVEMBA 857, seguro, APZULU no 6 e após conforme plano. Decolagem da pista 10, direita da Eoleda Bidev, 119.8, 5142, o voo no 077. Leda Bidev com curva direita, chama pronto, puxa o acionamento. Dael Leda Bidev, curva direita, voo 1970. Solo no 601 antes da Juliette. 601 no portão 7 está sendo liberado, aguarde antes da Juliette. Guarda antes, guarda no portão 07 no 601. Sente, forma na final para a pulsa aqui. Bom, para Marina. Para o ingresso 71, tem uma aeronave puxando ali na posição 7, ok? Esse Gol que está antes da Juliette vai estacionar na 7. Então prossiga até a saída do pátio e aguarde para o ingresso do pátio 1 no Juliette Tango Zulu. 5415 ali, mantém, cabeceira 1-0. Aguarde cópia 4261. Salive até o ponto de espera 1-0, via pátio e Índia, V14 1862. Pátio Índia, V14, torre 2-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5. Número 62, repórter antes da Juliette. Repórter antes da Juliette, número 62. Trono 5, decola os 35, controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. 98, boa tarde. Coordenação Charlie Mike, guardião. Na Quebec, olha o trip 5415. 1601 no portão 7. 1601 para o portão 7. Voo no 612, portão 3, ingresso Juliette. 7, posição 3, no meio, no 2. Azul 4206, cópia. Azul 06. Para Recife 370, permite 58. Decolagem 1-0, esquerda, Pucaracaju. 1-198, 5-4-1-7. Não entendi, confirme. Dois, meia, um, copia? Confirme se aceita o 360 ao invés do 340. 360 Campinas, autorizado. Via Pesulu 16, decolagem 10 direita. Da El Leda Bridge, 119.8, 5435. Correto, 62 está livre. puxando o táxi. Decolos 41, controle 1019-8. Então, bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, OTAN 3567. Confirme para o controle. É o OTAN 3567. 3567, suba e mantenha 340 na saída Gole, vigilância radar. Na saída Gole para 340, 3567. Radar, vigilância, chegada a Bonf, desce e mantenha 4 mil pés, ajuste.